Ouça a Antena Zero no seu smartphone ou no seu tablet. Acesse tunein.com e dê uma busca. Antena Zero. A Rádio Antena Zero apresenta Desobediência Sonora. Salve, tamo no ar com mais um Desobediência Sonora aqui na Antena Zero. A gente ouviu aqui o comecinho do fundo com o hino das Mujeres Libres, cantado pela Fanfarra Libertária, é em francês, eu não sei falar francês, então é o português aí mesmo. E aí hoje a gente tá aqui com a Maria Helena pra falar sobre o anarcofeminismo, o feminismo no punk, sobre o anarcopunk e tudo mais. Porque depois de a gente ter visto uma matéria na revista Vice, que tá muito boa, a gente recomenda. E também uma palestra no o restaurante Good Vibrations, também com esse tema. Aí a gente convidou a Maria Helena para vir trocar uma ideia com a gente. Valeu, Maria Helena, por ter colado aqui para trocar essa ideia. Oh, salve, boa tarde. E aí a gente vai começar perguntando aqui para você falar um pouco sobre como e quando você conheceu o punk, em que época... Ah, então, a minha trajetória já é, assim, no final dos anos 80, né? Assim, eu comecei em 88, né? É, assim, no começo, assim, não foi, assim, diretamente o meu interesse no punk, assim. Eu já, assim, já estava, assim, já 13 anos, por aí, 13, 14 anos, eu já me interessava por vários sons alternativos, tal, né? Mas ainda, eu não tinha tido ainda o... primeiro interesse no punk, né? Aí eu comecei a ter um pouco de interesse em política, né? Aí eu li um livro sobre anarquismo, né? Que é o Anarquismo e Democracia Burguesa. E assim, aquilo lá me instigou, né? Eu me encontrei naquilo. E eu falei, poxa, eu... é isso que eu quero, assim, seguir pra minha vida, né? Assim... aí tinha um professor meu de história, né? Que aí eu comecei a puxar assunto, perguntar se ele sabia tal de anarquismo. Aí ele me indicou o CCS pra ir lá, né? Aí eu fui, né? Gostei muito, conversei com o Jaime Cubeiros, ele deu maior atenção, mas eu me senti, assim, deslocada de lá, porque na época, assim, ainda era um pessoal, assim, de velha guarda, a maioria do pessoal idoso, ou então era tudo professor de faculdade, pessoal de meia idade, assim, eu não, era uma coisa, assim, que eu não conseguia ter um vínculo, não condizia com a minha realidade, assim, sabe? Pessoal de classe média, assim, de uma idade diferente, assim, até questão, assim, cultural diferente, assim, eu fiquei meio assim, poxa, eu me interesso pelo anarquismo, mas eu não tô me sentindo bem sobre isso, né? Aí eu comecei, assim, a conhecer mais sobre o punk, né? Eu até assisti, eu ouvia muito um programa de rádio que era do Redson, né? Que era o Independência ou Morte. E aquele programa, ele me fez, assim, abrir um interesse pelo punk, até porque não se focava só na música, né? Ele falava sobre fanzines, falava sobre gigs que iam acontecer, até tava começando a divulgar uns protestos que o pessoal tava fazendo, como do 7 de setembro, de Hiroshima no 6 de agosto, né? Aí, assim, eu fiquei pensando, poxa, acho que o punk é que vai, assim, há um canal, assim, para encontrar pessoas, assim, que tem uma realidade próxima a mim, assim, de periferia, faixa etária, assim, com quem eu vou poder dialogar e poder fazer alguma coisa, né? E nisso que eu fui atrás do pessoal, né? Aí eu, assim, como eu já era do ABC, eu comecei por lá mesmo, né? Aí eu até, assim, tinha um pessoal que colava sempre em Diadema, lá no centro, né? E era um local, assim, lá na Praça da Moça, tinha o Teatro Clara Nunes e sempre tava tocando umas bandas lá da área, tipo, tocava muito Desecal, Desritmia, né? E outras bandas também, né? Aí eu fui lá pra conhecer o pessoal, entrei em contato, aí eu já comecei a me dar bem, assim, pessoal, assim, pessoal, passar um fanzine pra mim, conversar e tal, aí eu me ambientei com o pessoal e fui indo, né? Aí o que aconteceu, né? Nessa época até que tava legal, assim, que não era um, assim, o pessoal que colava lá, que era do ABC, não era gangue, era pessoal que já tava se desvinculando disso, aí eles diziam que era uma banca. Aí até pessoal de Santo Amaro pra lá, tudo mais, né? E aí o que aconteceu? Aí teve também uma época que o pessoal se dispersou, né? Porque começou a ter muita treta de Careca lá da cidade Ademar e pra lá, que é pertinho. E aí o pessoal dispersou, né? Eu fiquei assim um tempo meio, assim, né? Sem contato. Eu acabei até andando com algumas gangues, né? Mas assim, eu via que aquilo lá não era o que eu, assim, que eu queria, porque assim, eu via que o pessoal tinha uma mentalidade super machista e não, só queria saber de briga, não tinha a ver com meus interesses e objetivos, né? E eu já tava assim, já me assim, eu não tinha a mínima ideia sobre o que era o feminismo, mas eu já sentia essa inquietação, mesmo assim, achando que assim, o punk era um meio assim mais adequado para mim. Eu via as contradições que estavam rolando, não era aquela maravilha toda, assim, o pessoal falava de igualdade e tudo mais, mas eu via as desigualdades, o machismo, tal, assim, aquela questão das mulheres, assim, sempre tá em segundo plano, ou a gente ser considerada assim, ou é a minazinha do cara, a namoradinha, ou então assim, às vezes você tem que provar assim que era mais punk que os caras pra ser vista como uma mulher punk, sabe? Eu comecei a ver isso, esse tipo de coisa, e assim, até teve algumas meninas assim em comum que eu dialogava com elas, e a gente até fez um fanzine na época, né? Que era só de mulher e tal, e só sobre isso, assim, já teve um monte de cara, assim, que já tava assim, o que vocês querem separar? A gente é tudo igual, sabe? Eu por muitos anos eu sempre vi esse tipo de discurso, né? E continua, né? Mas eu acho que a gente tá avançando porque a gente sempre tá brigando, né? Mas no começo, assim, eu me sentia bem solitária a respeito dessa questão de mulher, porque, assim, fora essas meninas que resolveram fazer o zine coletivo, a maioria, assim, achava que a gente era inimigas, sabe? Aquela coisa, assim, tinha muita disputa, coisas, assim, que eram desnecessárias, né? E também, infelizmente, era um ambiente, assim, muito mais masculino do que é agora, assim. Teve época que, assim, eu tinha que, eu só andava com cara, e não era por opção, meu. Né? Mas aí, como é que veio, assim, esse negócio de entrar no anarcopunk, né? Era aquela coisa que tava se gestando nesse tempo, esse pessoal que não tava compartilhando mais com essa visão de gangue, e tava se politizando, e assim, vendo a questão do anarquismo, meu, o pessoal começou a se reunir, né? Aí, assim, o pessoal começou a fazer reuniões, assim, lá na Estação da Luz. Tinha um pessoal que era da Zona Oeste, que era o pessoal do Forco, tinha um pessoal da Leste, tinha um pessoal que era de Mauá também, né? Aí esse pessoal foi, assim, se aglutinando, assim, por assim, sabe, por afinidades e por ter uma preocupação maior com essa questão da política, né? Aí, assim, aí começou a se formar essa ideia do anarcopunk, né? Aí eu comecei a andar porque eu vi assim, pessoal que tá querendo realmente assim fazer alguma coisa organizada, tudo mais, é esse meio que eu quero tá, né? Aí assim, a gente começou a fazer várias coisas, né? Assim, a gente se reunia, discutia, debatia sobre livros que a gente lia, sobre filmes, trocava material. A gente começou a focar muito isso de ter mais correspondência com o pessoal de outros estados, né? E aí a gente começou também a fazer manifestação, grupo de estudo também. Até tinha um amigo, um companheiro da época, né, que ele cedeu a casa dele lá em Franco da Rocha pra gente fazer reunião assim também de domingo pra ser grupo de estudo mesmo, né, que tinha as reuniões gerais de sábado na Luz, que era pra todo mundo que quisesse colar, e essa, como era na casa dele, era mais restrita, e a gente foi se organizando enquanto movimento, né. Aí, como é que entra a questão do anarcofeminismo nessa história toda, né? Assim, pra mim, né? Então, é aquela coisa que eu falei, né? Assim, eu sentia, assim, por mais que fosse, assim, o que eu estava procurando, eu via também todas essas contradições, assim, essa questão, assim, de como é que como tava a mulher no meio, e porque a gente não discutia essa questão de gênero, né, mas eu ainda não tinha noção do que era feminismo, né, mas aí, assim, eu peguei um livro que se chamava, assim, que era de uma autora chamada Eloneida Stewart, né, que era o Mulher Objeto de Cama e Mesa. Aí nesse livro, assim, abordava de uma forma, assim, bem simples e geral a questão da mulher e falava sobre feminismo, né. Aí, foi uma coisa assim que eu pensei, é isso que eu também estou procurando, né, não é só o anarquismo. Vamos ouvir um som, daí a gente já volta para falar sobre mais aí sobre o anarcofeminismo e como você conheceu o feminismo no punk. E vamos ouvir então o Replicantes tocando Maria Lacerda de Moura, e é o Replicantes com a Fase Nova, que saiu o Vander Wildner e entrou aí a nova vocalista. E aí vamos ouvir esse som aí agora, daí já volta. We'll be right back. Estamos aí de volta com Desobediência Sonora aqui na Antena Zero, a rádio que não toca só o que você quer ouvir, mas o que você precisa escutar. Hoje a gente está aqui com a Maria Helena trocando uma ideia sobre o anarcofeminismo e o feminismo no punk. E aí a gente ouviu agora Replicantes, Maria Lacerda de Moura no vocal da Júlia aí na nova formação deles. E aí, Maria, estava falando aí sobre como que começou, você começou a ter contato com o anarcofeminismo, como que o feminismo entrou no punk. E você acha também que tem a ver com essa politização mais organizada do punk também, começar a tocar nessas questões de gênero mais do que antes, nos anos 80? Ah, com certeza, porque, assim, nos anos 80 foi um terreno, assim, estéril sobre isso. Ninguém tocava nesse tipo de assunto. E eu, assim, eu procurei mesmo, assim, saber, assim, se teve alguma pessoa assim que resolveu escrever sobre isso. Eu não achei nada. O máximo que eu encontrei assim foi uma vez assim, eu nem lembro assim também qual foi a revista, que aí tá falando dos punk SP, aí citava assim que a Meire se dizia feminista, sabe? Mas eu nunca vi nada assim que de mulheres assim escrevendo a respeito assim de machismo na cena, ou como elas se sentiam sobre questão da mulher. Sempre foi uma coisa muito predominante masculina e machista mesmo, assim, sabe? E talvez você ache que o anarcopunk, então, também tem uma questão de gênero, porque a gente olhando, assim, já tem muito mais banda com mulheres, você vê mais mulheres do que você vê, tipo, em documentário que tinha dos anos 80 falando, né, já... Ah, com certeza, porque assim, a gente que começou a levantar essa questão assim de lutas específicas, a gente viu que pro anarquismo seguir em frente tinha que estar com os movimentos sociais, e a gente começou a ver que era muito limitado só falar de luta de classes, ou então fazer manifestação antimilitar ou sobre Hiroshima ou coisa assim antinatal, sabe, que era uma coisa assim muito rasa, que a gente tinha que ir mais além. E porque a gente começou também a ter essa questão assim do autodidatismo, de estudar e discutir, viu que tinha essa necessidade. E a gente começou a levantar assim, questões assim, de gênero, assim, de questão assim, também de racismo. E também, assim, ainda nem nessa época não era LGBT, era GLS. E assim, e até tanto que isso aí foi uma coisa que repercutiu assim, tão forte, que a gente viu como é que o meio punk na época era terrivelmente assim homofóbico, intolerante, que assim as gangues odiavam a gente porque a gente levantava essa bandeira assim, sabe, contra a homofobia, e foi atrás assim dos movimentos GLBT, sabe, naquela assim, os carecas odiavam a gente assim de morte. E a perseguição, sim, é porque não era só porque era punk e tal, porque nessa época eles tentavam todos os punks eles tentavam cooptar pra virar careca. Teve uma vez, eles foram lá na Estação da Luz pra fazer convite pra gente de fazer união com eles, os carecas de subúrbio. A gente, ó, não tem nada a ver, meu, a linha de, assim, a orientação de vocês é outra, a gente é outra coisa. E a gente falou, olha, aí a questão, vocês têm discriminação com os gays, e a gente não, a gente quer se unir ao pessoal gay, a lutar contra toda a discriminação, e assim, o ódio e a perseguição deles foram com isso. E das outras gangues, sim, porque até o que a gente, assim, a gente recebia carta de ameaça, de, assim, que o pessoal falava, ah, vocês querem impor a viadagem no meio punk. Era coisas que a gente ouvia, sabe? E isso ainda existe por aí, sim. Né? E a gente teve que, assim, sabe, meter as caras e enfrentar tudo isso. Mas vamos voltar à questão do feminismo, né? Então, mas ainda o feminismo ainda teve uma resistência assim no meio. As outras lutas foram mais bem aceitas, né? Mas ainda tinha muito assim, falava, isso aí não tem nada a ver, isso aí é separatismo, porque a gente é tudo igual e não sei mais o quê. A gente sempre ouvia essas coisas, né? Aí, só que tinha também outras garotas que estavam assim, tendo esse tipo de inquietação em outros estados, né? Eu comecei a me corresponder com outras meninas, né? Aí tinha até um zine coletivo, que era lá de Curitiba, que era o Flores Absorvidas, e elas já estavam assim, questionando essa coisa assim de rivalidade feminina, de como é que a mina punk era tratada diferente, assim, no meio, que elas não se sentiam como iguais, né? Então, é uma coisa que foi, assim, não foi só uma inquietação aqui local de São Paulo, mas é sempre aquela coisa, né? Assim, não tem nenhum fundador, inventor de nada, assim, são sentimentos, assim, que são assim, genéricos, assim, que um monte de gente sempre compartilha. E aí as pessoas, às vezes, elas precisam se encontrar para poder ter uma luta, assim, sabe? Se unir e fazer uma coisa conjunta, né? Aí, assim, assim, quem ajudou muito a gente, assim, foi... Aí tinha o coletivo que era o Gás, né? Que era de umas meninas de Guarulhos, né? E não era um coletivo punk, era um coletivo anarquista, né? Mas era um, assim, um coletivo só de mulheres, né? E assim, elas se aproximaram da gente, né? Do anarco-punk, né? E a gente começou a fazer coisas em conjuntas, aí assim, nessa época, assim, foi final de 91, mais ou menos, assim, a gente conheceu a Ula Nielsen, né? Que era uma menina norte-americana de Minneapolis, né? E ela era anarco-punk, né? E ela tava fazendo cinema na USP, né? E a gente encontrou, teve um evento que foi dos anarquistas lá da PUC, lá, né, que organizaram, que foi outros 500, a gente encontrou ela lá, né, e assim, foi uma coisa ótima, porque assim, a gente era muito carente de informação do exterior, né. E ela ajudou muito a gente traduzindo matérias, assim, fanzines, assim. E ela deu um suporte teórico, porque, assim, os homens, eles relevam. E muitas garotas também, assim, subestimavam a gente sobre essa questão de feminismo. E ela chegou e falou, não, olha, é uma coisa que tá ocorrendo há muito tempo por aí. E ela falou de vários coletivos, assim, narcofeministas que já existiam desde a década de 60, 70. Lá nos Estados Unidos, traduziu material, assim, sabe? Ela foi um apoio muito grande, né? E a gente formou o CAF, né? Mesmo assim, pessoal, assim, não sendo favorável, e não só no meio anarco-punk, mas em outros meios anarquistas também, eles achavam que não era necessário, mas a gente foi e formou o CAF, né, que foi o Coletivo Anarcofeminista. Agora vamos ouvir mais um som, então, pra gente voltar a conversar sobre o CAF. Agora a gente vai ouvir o Conflict, From Protest to Resistance. Se meu inglês é mal amaldiçoado, né? Mas eu sempre vou falar isso. A gente vai ouvir e já volta.

também, assim, a gente começou aí, assim, no, no, nos grupos, assim, feministas que estavam tendo, né? A gente tinha um grupo que era muito interessante, que era o SIM, né? Que era o Centro de Informação da Mulher, que era na Praça Roosevelt, né? E elas tinham um acervo incrível de livros, de vídeos, assim. E, assim, aí era tudo, assim, já... Assim, a velha guarda do feminismo, que era tudo, assim, a boa parte delas foram mulheres que foram exiladas políticas, que elas eram do Partido Comunista, tudo mais, que ficaram um tempão assim exiladas durante a ditadura e voltaram para o Brasil e vieram assim já com a ideia do feminismo, né? Assim, que elas conheceram lá fora também. E a gente ia também na União de Mulheres, que existe desde o começo da década de 80 e continua firme e forte, ainda bem, né? Que é lá no Bexiga, né? E a gente conheceu a Melinha Teles, né? Pessoa maravilhosa, assim, que sempre deu maior apoio, atenção pra gente. E assim, elas apoiavam a gente, assim, em tudo, assim, pra gente ter um espaço. É, a gente começou até a organizar eventos, assim, no espaço delas, assim, de teatro, por exemplo, e debate. E, assim, elas sempre cediam espaço pra gente. Então, a gente... Curiosamente, assim, a gente teve mais um apoio de fora do meio anarquista do que do meio. É triste falar isso, mas é a realidade. A gente teve que se impor muito para o pessoal começar a aceitar, né? E aí a gente começou assim, a gente ia pro 8 de março, que na época, assim... Se a gente conseguisse juntar 50 mulheres de sindicato, de grupo feminista, de grupo, assim, de LGBT, se desse 50 era muito, assim, sabe? Mas a gente sempre estava lá marcando presença, levando o nosso material. Aí depois, assim, que aí o CCS convidou a gente para dar palestra. E, assim, e a gente também teve o pessoal da Soma também abriu um espaço para a gente também fazer evento lá, né? E assim, também, às vezes a gente dava palestra em escola e onde fosse possível, né? Então, a gente sempre fazia assim, grupo de estudos, a gente tinha uma mala direta, né? Assim, para tentar entrar em contato com o máximo possível de meninas, assim, aqui em São Paulo e no, nos outros estados, né? E aí, nisso, também teve um interesse geral. A gente conseguiu, na época, fazer até uma federação, né? Anarcofeminista, né? Aí tinha o CAF de Florianópolis, tinha o de Curitiba, Londrina, Maringá, tinha o CAF de Campinas também, assim, aí tinha algum do Rio de Janeiro e João Pessoa também, e aí tinha algumas simpatizantes assim no interior de São Paulo, interior de Rio Grande do Sul, né? A gente tinha assim um contato assim em torno assim de umas 200 meninas na época, né? Assim, que a gente mandava material, pedia para mandar fanzine e tudo mais, né? É, na entrevista que eu tava vendo, na matéria, na verdade, da revista Vice, em um momento você falou que vocês começaram a viver em comunidade, em comunas, né? E aí a questão de gênero na sua fala, falou que você disse que pegava forte. É, queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre essa experiência e como que foi as questões de gênero, né? Vivendo, convivendo junto, né? É, e assim, essa questão, assim, o anarcopunk nos anos 90 foi muito, assim, preocupado com essa questão da também, assim, de ter uma... Ó, vamos fazer uma prática anarquista, né? Vamos conviver, tudo mais, né? Aí não só foi aqui em São Paulo, né? Teve também, assim, experiências comunitárias em outros estados. Teve lá no Rio, em BH, teve em Curitiba também. O pessoal também tentou fazer uma Ocupa lá em Florianópolis, né? Mas assim, todas as mulheres que participaram, assim, sempre teve essa mesma queixa, assim, sabe, de assim, né, que sempre tem a diferença de gênero na convivência. E o que que acontece, né? Assim, assim, você viver em comunidade seria que todo mundo teria que ter o mesmo tipo de responsabilidade para organizar as coisas, assim, para ter um bem-estar, limpeza, alimentação, assim, de todo mundo no mesmo espaço, e não acontece isso, assim. Na minha experiência mesmo, assim, era muita briga com eles sendo maiorias, eles deixavam a sujeira pra gente, assim. Se você quisesse, assim, uma casa limpa, você tinha que limpar. Se você quisesse, assim, uma alimentação legal também, para fazer um rango melhor, quem tomava a iniciativa eram as mulheres, porque senão a gente tinha que comer uma comida horrível, mal feita, assim, porque o pessoal não tinha essa questão, assim, do cuidar um do outro, assim, sabe? E a gente sempre discutia com os homens, assim, da comunidade, as pessoas que frequentavam, sobre isso, que não é só você aproveitar um espaço, curtir, mas você tem que zelar por ele, tem que ser uma coisa por igual, e o zelo, o cuidado não pode ser só prerrogativa feminina, porque senão sempre a gente vai manter o mesmo papel, né? Agora vamos ouvir mais um som pra voltar com a conversa aqui. Agora a gente vai ouvir The Bags com Babylon Gorgon e aí a gente volta. Volta com Desobediência Sonora aqui na Antena Zero. A gente acabou de ouvir The Bags com Babylon Gorgon e a gente tá aqui hoje com a Maria Helena falando sobre o anarcofeminismo e o feminismo no punk. Perguntar uma coisa, você fala também, e você trouxe uma puta de uma pasta louca aqui, cheia de zines e tal, um monte de coisa, bem visionário por... Assim, porque tem coisas que vocês estão tocando nos anos 90 que, num geral, estão começando a se discutir agora, nos anos, tipo, 2010, assim. E é muito louco. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre os zines, os coletivos, as bandas da época e os projetos que você participou, tipo, o Zine Pandora, a banda Ira dos Corvos e o grupo de teatro Gambiarra Improviso, assim. Queria que você desse um panorama dessas coisas que não rolaram. Só foi, assim, eu... Eu participei de tanta coisa que às vezes até eu dá uma falha aqui no HD pra lembrar de tudo, né? Ah, então, aí... É, assim, na época, além do CAF, assim, eu participava do Ira dos Corvos, né? E também, assim, eu também colaborava, que tinha o boletim do MAP, sempre estava escrevendo alguma coisa, né? Aí, é assim, o Gambiarra Improviso, ele é posterior, é quando também terminou o CAF, né, assim, é, que teve aí um tempo que, assim, o CAF terminou, né, que a gente teve, foi durante 3 anos, aí eu passei 1 ano morando em Curitiba, em outra comunidade lá, e tava com a banda, e aí eu voltei pra São Paulo e a gente organizou o Gambiarra Improviso, né, que aí era um grupo, assim, de teatro, assim, que a gente propagava assim ideias anarquistas e assim, ia pra escola, ia pra rua, onde chamasse a gente tava junto, né? Aí também, assim, teve outro grupo de teatro posteriormente, nos anos 2000, que eu participei, que era o Catarse dos Oprimidos, e a gente seguiu essa mesma linha, assim, de ir pra rua se apresentar, né? Vocês faziam teatro, esses teatros eram apresentações em, sei lá, em praça, né? É, assim, aproveitava, tinha manifestação, então a gente também via, assim, qual que era o tema da manifestação e a gente fazia uma peça de teatro, né? Mas em relação ao anarcofeminismo, é, quando vocês começaram a pensar nas questões do feminismo no punk, vocês já começaram com o anarquismo, assim, com a base teórica do anarquismo, ou foi aos poucos que vocês começaram a ligar as duas coisas, assim? Porque a impressão que dá no anarcopunk foi que começou a se pensar em questões políticas e aí se chegou ao anarquismo num momento posterior. No feminismo foi assim também? Então, aí eu comecei a contar a trajetória, assim, o anarquismo veio primeiro, né? Assim, é, porque até todas as meninas que participaram do CAF mesmo, assim, antes elas só se diziam anarquistas, né? Que nem eu falei dessas meninas do GAS, né? Que o GAS era grupo anarquista subversivo, era assim, era só um grupo, assim, anarquista genérico, mas só formado por mulheres. E não foi, assim, com uma intenção feminista, foi, assim, base de afinidade delas, né? E aquela coisa, assim... E eu falei, assim, da minha inquietação, que eu, assim, a gente já estava começando a levantar essas, assim, de questão social, da preocupação de se inserir em movimento social, né? E eu sempre tive essa inquietação, assim, de ver essa assim, a questão do machismo na sociedade, mas também nos meios que deveriam ser mais progressistas, mas assim, esse machismo estava lá e ter que fazer uma atuação sobre isso, né? Aqui no programa a gente sempre tenta fazer um paralelo, assim, né? É, por exemplo, dos anos 90 com o que está acontecendo agora, visando a gente pensar nos próximos passos, vamos dizer assim, né? Pensar juntos coisas a se fazer. É, quais são as semelhanças e as diferenças que você vê lá do começo, quando você começou a dar o rolê punk e hoje em dia, nos anos 2018, assim, você acha que mudou bastante coisa ou ainda tem muita coisa que tá pendente aí e não muda nunca, que é muito enraizada? É, então, é aquela coisa, assim, que assim, tem alguns progressos, mas tem as permanências, né? Assim, tem muita coisa, assim, que parece que o tempo parou lá, assim, e você vê muitos indivíduos com aquele mesmo tipo de mentalidade tacanha, intolerante, assim, que o cara tá aqui em 2018, mas parece que é o mesmo discurso que eu ouvia 30 anos atrás, lá em 88, 89, assim, eu não vejo diferença de postura, nem vontade de conhecer, assim, a pessoa é parada no tempo e obtusa, sabe? Continua com esses tipos de pessoa, né? Infelizmente. E é aquela coisa, assim, vai ter que lutar, persistir, porque é só assim que vai, diminuindo esse tipo de coisa. Mas eu acho assim que tem, eu penso que teve um progresso enorme, sim, sabe? Porque não tinha essa quantidade de garotas que tem agora, essa organização, assim, que antes a gente era meia dúzia de gata pingada, assim. Como eu falei, eu sentia uma solidão enorme lá, porque às vezes você não encontrava, além de ser poucas mulheres, ainda não era todas que estavam querendo, assim, realmente, assim, se unir e fazer alguma coisa, assim, em conjunto, né? Ainda persistem esses problemas? Existem rivalidades? É claro que existem. Mas eu acho que a coisa tá muito melhor, porque, assim, o número de bandas, assim, era muito pouca banda que tinha com mulher, assim. Agora não, assim, sabe? Tem distro de grupos de mulheres, assim. Tem as possibilidades, assim, de fazer festival só com mulher também, assim. Tem inúmeras bandas. Eu tava conversando com uma amiga minha que toca no Rastilho, e ela tava me falando mesmo que ela viu, assim, que tá, assim, ela, a gente tava comentando, e ela falou que existe mais ou menos, assim, mais de 200 bandas no Brasil todo, assim, de mulher, sabe? E até se for ver, assim, não só no meio punk, metal, mas, assim, até eu acho muito legal isso, que não é uma coisa também que o feminismo só tá no meio punk, né? Assim, tem um monte de mina, assim, que era do metal, que ainda era uma coisa mais fechada, menos política, e assim, tem um monte de mina, assim, fazendo trabalhos maravilhosos, com uma atividade muito boa, com letras críticas, com postura maravilhosa. Agora vamos dar uma paradinha pra ouvir mais um som. A gente vai ouvir agora o Renegades of Punk com Me Testa. E aí a gente volta aí. Aí de volta com Desobediência Sonora aqui na Antena Zero. A gente acabou de ouvir Renegades of Punk com Me Testa. E a gente tá hoje aqui com a Maria Helena falando sobre o anarcofeminismo e o feminismo no punk. Agora eu queria agradecer bastante aí por você ter colado pra trocar essa ideia. É muita coisa. Só de zine aqui já daria uma conversa de horas e horas, e fica o convite também pra voltar mais vezes e pra continuar, porque tem que ser parte 1, 2, 3, porque é muito assunto. E aí queria deixar o espaço pra você deixar um recado, deixar contato e falar também sobre o coletivo que você tá participando, que você tá com zine aqui na minha frente, deixar contato e tudo o que você quiser falar aí. Ah, então é... Porque é tanta informação, é tanta coisa que eu não falei nem metade ainda da história toda, né? A gente tá trocando uma ideia umas duas horas aqui antes do programa já. Então, né? Atualmente eu tô participando do coletivo Afroindígena e Anarcafeminista Marana, né? Aí, assim, quem quiser, assim, entrar em contato para amizades, lutas, troca de ideias, receber também o nosso fanzine, né? Eu vou passar o e-mail, né? É Caia, né? É caia.manas@gmail.com. Aí eu espero, assim, o contato de vocês e agradeço toda essa atenção. Aí fica o convite aí. A gente, sempre que a gente faz um programa, fica muito assunto pra se conversar. Que bom, né? Dá pra fazer um programa semanal, tem que ser diário. Eu vou até mandar uma carta aqui pra Antena Zero fazer programas diários aí, porque tem muito assunto. É. E aí, acabando o programa, finalizando, quem quiser ouvir, a gente vai pro ar todas as quintas-feiras, nas quintas-feiras insanas aqui da Antena Zero, às 18 horas, começa o Desobediência Sonora. E aí depois, quem quiser ouvir que não pôde ouvir na hora, a gente coloca no Mixcloud. Você vai no Mixcloud, procura Antena Zero, e aí tem toda a programação da Antena Zero, inclusive o Desobediência Sonora. E para quem quiser pegar todo o conteúdo do Desobediência Sonora, que além do programa na rádio, é um coletivo que tem várias atividades, e antes do programa na rádio tinha um podcast, tinha não, ainda tem, né? Porque tem vários lá, só entrar no site desobediênciasonora.milharal.org. Agora eu não lembro se é .org ou .net, mas coloca lá que é .org, ó, o Chiclé me lembrou aqui. E aí também outra coisa que eu falei e acabei não falando direito é que essa entrevista aí da revista Vice, é só você colocar lá no Google Vice Anarcopunk, que vai estar fazendo uma série de reportagens num estilo meio Mate-me por favor sobre história, muito louco. Tô aí acompanhando, sempre querendo ver a próxima parte. E aí agora, pra finalizar o programa, a gente vai ouvir o Metropolixo. Nos resta lutar. E aí tamo de volta aí na próxima quinta-feira, às 18 horas.